Um belo dia um moleque chega pra mim e pergunta: Moço, por que esses caras ficam na esquina fumando maconha? É bom, é, moço? E se eu fumar? Vou ficar que neles assim, sorrindo à toa? Garoto, olha pra mim, preste atenção. Não caia nessa vida, isso é só ilusão. Se fosse bom assim, não era proibido. Não tinha propaganda contra as drogas e o vício. Ali na esquina, eles estão a mil. Fumando um bagulho, eu não sei, tu não viu. Mas quando chego em casa, o tempo para. O que fiz da minha vida até hoje, nada. Aí a lombra passa, fica na deprê. Procurando outra coisa, outro bagulho pra acender. Dinheiro já não tem, moral ficou pra trás. O jeito é roubar pra conseguir mais. Rouba ali um vale, mete um pedestre. Quem sabe um 5-5 que a pena é mais leve. Aí continua na esquina, na loucura. Me diz que vida é essa aí, ó que futuro. Deus, viciados nunca mais. Eu tenho que voltar atrás. Vou orar pra mim não me trocar jamais. Deus, viciados nunca mais. Eu tenho que voltar atrás. Vou orar pra mim não me trocar jamais. E o garoto volta a perguntar: Ei, moço, como é que o senhor sabe disso tudo? Já viajei nessa loucura, não ligava pra nada. Eu era um pobre coitado, pelos outros tirados. Não tinha parceiros, parentes, me diz o que é isso. Só queria mais um fino pra repor minhas energias. Mas veja só como é que pode, como é que é. Deus me libertou, né? É, o moleque olhou pra mim e falou que eu tinha que levantar a mão pro céu. Pro céu. Levantar só não basta, tem que agradecer o que Deus fez por mim. Ah, vou te dizer, arrumei uma família, tenho mulher e 3 filhos. Trabalho todo dia e vivo em plena harmonia. Meu pai me ama, minha mãe me adora. Hoje tenho certeza que não sou mais idiota. Vivo como Deus quer, não como o diabo gosta. Pra aquele vício maldito fechei as portas. Por isso, garoto, não entre no mundo das drogas. A vida é muito boa, não seja um idiota. Por quantas vezes já pensei em morrer? Não quero isso pra mim nem pra você. Abra os seus olhos, pense no futuro. Não queira ser tirado pelos outros como vagabundo. Estude, trabalhe, faça o possível pra não cair nesse vício maldito que não leva a nada, só te atrasa. Tô falando a verdade, não pense que é piada. O mundo tá difícil, as coisas tá pior. Não quero ver neguinho se acabando na pedra, no pó. Peço a Deus que olhe todos os irmãos. Peço a Deus que olhe toda a nação. Deus, viciados nunca mais. Eu tenho que voltar atrás. Vou orar pra mim não me trocar jamais. Deus, viciados nunca mais. Eu tenho que voltar atrás. Vou orar pra mim não me trocar jamais. Deus, viciados nunca mais. Eu tenho que voltar atrás. Vou orar pra mim não me trocar jamais. Deus, viciados nunca mais. Eu tenho que voltar atrás. Vou orar pra mim não me trocar jamais.